Uma boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente dessa casa, os colegas vereadores, vereadoras, público presente, veículos de comunicação que transmitem a sessão na noite de hoje. Inicio minha palavra de expediente hoje falando de algumas indicações que fiz na semana passada. Duas delas é que seriam de patrulhamento e posterior ensaibramento das estradas do Moquém e da Estrada Geral da Soita Cavalo. Até onde tive informação agora à tarde com o secretário responsável, já foi feita a patrulhagem e, posteriormente, o mais rápido possível, também será colocado o SAB. Então, eu fiquei essa informação aí para essas comunidades. Também fui procurado por moradores do bairro Campestre sobre a situação do ginásio de esportes da escola 17 de abril, que, na verdade, à noite está sendo muito usada por usuários de droga, pessoas que baderneiros que vão tumultuar aquele ambiente ali. Então, de repente, fica aí a indicação à Secretaria de Obras, ao Executivo, de repente, de fazer um cercamento nesse local, né, para evitar aí o trânsito dessas pessoas que vão ali para traficar e usarem drogas. Também no sábado à tarde, tive a oportunidade de ir até a nossa querida prainha para prestigiar o evento de futebol praiano. E tive a alegria, a felicidade de ver como está revitalizada, né, a nossa prainha. Né? Parabéns aqui aos organizadores, às pessoas que estão fazendo um trabalho diferente, um ambiente bastante salutar. Né? As goleiras pintadas, a grama em bem condições, jogos bastante bons de ver, né? Assim, com bastante qualidade dos jogadores. E nesse sábado à tarde que eu estive na prainha, fui procurado também por alguns amigos e colegas. E eles me pediram que eu passasse aqui em plenária a possibilidade, né, não sei se do Executivo Municipal, Secretaria de Obras, ou até da Secretaria de Esportes, de colocar cestas, né, cestos de basquete e na quadra da Praça Beira Rio, né, já que temos bastante jovens aí que são adeptos desse esporte, está crescendo muito na nossa cidade, já que eles têm que se deslocar para outras para poder fazer essa prática. Então fica aqui a indicação, né, da possibilidade de colocarmos, então, as tabelas de basquete na Praça da Beira Rio, para proporcionar para essa comunidade aí mais uma modalidade esportiva na nossa cidade. Encerrando minha fala também, na noite de hoje, gostaria de desejar aqui os votos de pesar à família do Marcelo Souza, né, esse grande amigo e colorado que a gente perdeu nessa semana num acidente de moto, né, numa fatalidade. O Marcelo era um cidadão trabalhador, honesto, né, que fazia muitas entregas, era um motoboy, e na execução do seu trabalho, infelizmente, ele veio a falecer. Eu falo com carinho do Marcelo, porque era um cidadão que quase sempre usava a camisa do Internacional, né, dificilmente encontrava o Marcelo sem a camisa do Inter. E sempre que nós nos encontrávamos, ele gostava de perguntar para mim como era a minha vida como jogador, né, perguntando com quem eu convivia, como é que era dentro do esporte, assim, sempre uma grande curiosidade. Né, então, também tive o prazer de o privilégio de, no ano de 88, jogar uma final do Campeonato Varziano com o pai dele, né, o Celso Seco. Né? Então fica aqui os meus sentimentos, o meu pesar a toda a família e os amigos do Marcelo Souza. Demais é isso, senhor presidente. Queria agradecer o tempo que me foi concedido e dizer à população que eu estou à disposição.